cada dia eu sei. A cada dia fica mais difícil cumprir suas leis. Oração, longe da tentação, no momento que preciso pra ter paz no coração. Lembrar do culto lotado, da santa ceia. Lembrar que o Espírito Santo me incendeia. Mas ter isso em mente não é suficiente. Tem que pôr em prática e quebrar as correntes. Voltar a ser um levita, um adorador. Na minha vida, quem manda é o Senhor. Levantar todos os dias com disposição. Glorificar ao Pai, pois é dia de salvação. Que o nome dele cresça e o meu diminua. Eu sou mais um que te louva nas ruas. A gente ergue fielmente as mãos pro céu, glorificando ao Senhor de Israel. Jesus, em missão venho te pedir. Eu quero a glória da segunda casa. Quem já chorou agora vai sorrir. Jesus, em missão venho te pedir. Eu quero a glória da segunda casa. Quem já chorou agora vai sorrir. A saudade é pesada quando vem baqueia. Só agora entendo essa frase é verdadeira. Lembro do tempo da consagração. Reunidos de mãos dadas, união. Mas vacilei, não fui vigilante. Em consequência, o inimigo veio com levante, que abalou minha estrutura espiritual. Me transformou em um homem carnal. E o soldado de guerra, homem de valor, se acomodou, sua fé abalou. Olhei pra trás, mas hoje me arrependo. Te ouvia falar, não quis seguir, mas hoje compreendo. Mas vale um dia em sua casa que mil em outro lugar. Por isso aqui de joelho te peço força pra caminhar. Ó Pai, aqui está seu filho que já não tem força pra se levantar. Em nome de Jesus, em minha vida de novo habitar. Te peço perdão por cada pecado por mim cometido. Por cada momento de infidelidade, por cada instante que dei ouvido ao inimigo. Me faz um vaso de honra capaz de vencer a tribulação. Humildemente, Pai, peço o seu perdão. Jesus, venho te pedir. Eu quero a glória da segunda casa. Quem já chorou agora vai sorrir. Jesus, em missão venho te pedir. Eu quero a glória da segunda casa. Quem já chorou agora vai sorrir. Sei que vacilei, meu futuro compliquei. Jurava te amar, olha onde eu cheguei. O pecado sufocou, fui contra suas leis. Dessa vez caí, não foi a primeira vez. E quando paro e penso em tudo que vivi, vontade de chorar, vontade de sorrir. Meu Deus, como era bom sentir a sua unção. Por onde eu andava, eu pregava a salvação. Mano, quando eu orava, tudo acontecia. Realmente ele estava na minha vida. Quando eu clamava, seu anjo descia. Acontecia como estava na Bíblia. Se a palavra diz, pode acreditar. Aquele que tá em pé, cuidado pra não tropeçar. Quem acha que o diabo usa chifre e tridente, é onde ele te engana, ele está em meio a gente. Talvez de uma forma que a gente não quer ver. Prefere simplesmente esse lado esconder. Esconder um adultério que você não leva a sério, mas vai te levar bem mais além de um cemitério. Não tenha nada obscuro que não venha a ser revelado. Mas Deus na minha vida não é feito de otário. Por isso na madrugada se ouve uma oração. Humildemente Deus, dá-me o seu perdão. Jesus,